e parece que, finalmente, com a saída do relatório da Comissão Independente a semana passada, o problema foi recentrado. Ou seja, havia uma tentativa muito clara de tornar os bombeiros o bode expiatório de toda a situação que aconteceu, mas felizmente o relatório saído a semana passada da Comissão Independente revelou que afinal haveria outras entidades que tinham muito mais responsabilidade e deviam ter atuado atempadamente.